Deus, e o que mandou me dizer que acabou o amor, que o amor acabou. Olha, estou tentando aceitar seu adeus. Mandou me avisar que acabou o amor, que o amor acabou. Vou vivendo de lembranças por aí. Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim. Não acabou o amor, o amor não acabou. Não acabou o amor, o amor não Deus, e o que mandou me dizer que acabou o amor, que o amor acabou. Vou vivendo de lembranças por aí. Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim. Não acabou o amor, o amor não acabou. Não acabou o amor, o amor não acabou. Olha, estou tentando entender.